majestosa luz, pelo caminho que já trilhou nosso Senhor Jesus. Sem me lembrar do que se passou, nem feliz canto ser, pois filho do rei dos reis eu sou, Cristo é meu por fim, meu por fim, meu por fim, Cristo da morte livrou-me. Purificado estou, nunca jamais hei de perecer, pois Jesus me livrou. Ele me ama e me quer bem, tudo é para mim. Nele encontro louvor também, Cristo é meu. Sempre contente, sem falar.